Sua palavra está no pensamento, no sentimento. Marcos, capítulo 16, 15 e 20. Hoje dia de São Marcos Evangelista. Sentimento, tua palavra está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte e o Senhor os ajudava por meio de milagres e prodígios que comprovava a mensagem que eles diziam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho do próprio Marcos, cujo dia se celebra hoje, Marcos, que quem não lembra da praça, Piazza de São Marcos, em Veneza, como Napoleão assim descreveu Veneza, a praça de São Marcos, a catedral, é uma sala de estar para a Europa. São Marcos diz que Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho, propaguem a boa nova, mas vocês não vão só. Eu estarei com vocês, batizem em meu nome, anunciem o Evangelho no meu nome, proclamem no meu nome. Se vocês impuserem as mãos nos doentes, eles ficarão curados. E disse mais: milagres e prodígios acontecerão em vossas vidas. Mas milagres e prodígios num único propósito. Qual, padre? Está ali escrito. O propósito é de que, vendo os milagres e os prodígios, se creia na mensagem que foi proclamada. Portanto, são sinais. Querido povo de Deus, essa música para mim é um privilégio ter gravado. Gravei no Rio de Janeiro com cantores de Deus, Andréia, Carla e a Dalva, que não pôde estar, mas faz parte de Cantores de Deus. Para mim, uma das músicas mais lindas. No conteúdo, na harmonia, na melodia, paz e luz. Ó Deus, escute as nossas preces, escute o nosso clamor, na hora da misericórdia, Deus. Queremos receber o que tem. Escute a nossa prece, escute o nosso clamor, és a estrela guia. Ó Deus de misericórdia e de bondade, Deus de santidade, escute a prece de um povo que reza, escute a prece de um povo que clama. Está escutando? Quando todo dia nós rezamos o texto da misericórdia, e eu convido você, chame mais uma pessoa, não se dê por tranquilo, não. A messe é grande, os operários são poucos. Se você gosta, chame tua amiga, teu amigo e diga: vamos fazer a experiência de Deus na hora da misericórdia. É só bênçãos e graças que vêm sobre nós. Parabéns, parabéns. Ô, sacristão! Outro lombar bosa, né? Antes eu pensava assim, quando eu chegar nos 80 anos eu vou me afastar, aposentar. Mas depois que eu cheguei aqui, aí eu falei, aposentar nada. Vai pra frente, nesse lugar aqui é bom demais, né? Oh, o Reginaldo me acolheu, me acolhe sempre com muita bondade, sempre me elogia, me valoriza. A gente sente mais valorizado, sente que está sendo útil. Abraço. Então me animou muito. Então hoje no aniversário do Padre Reginaldo, meus 50 anos de padre. Eu abracei o senhor e eu falei, o senhor vai chegar lá também. Esse mesmo entusiasmo, continuando. É pena que quando o senhor chegar lá, não estou mais ali para ver. Mas muita felicidade para o senhor. E eu vou continuar sendo sempre o seu diário paroquial, como o senhor sempre falava, em pectore. Padre Reginaldo, é com muita alegria que eu, a Cleusa, mais um ano estou aqui para lhe desejar muitas felicidades e louvar a Deus pelo dom da obrigado, sua vida. Cleusa. Que obrigado, Cleusa. Obrigado, Padre Odilon. Que a misericórdia lhe conceda muita paz, alegria, saúde e força nessa caminhada, nessa obra de evangelização. Obrigado, de preferência, Cleusa. Comigo junto. Amém. Um grande abraço, padre, e tudo de bom para o senhor. Oi, Reginaldo. Oi, querido. Aqui é a tia Leonor. Oh, meu Deus. Estou com muita saudade de você e estou lhe desejando um feliz aniversário. Obrigado. Eu te amo muito e toda a minha família ama muito você. Obrigado, Deus tia. Deus abençoe você. Amém. É o Vinícius, seu sobrinho aqui de Paraíso do Norte. Estou te mandando um feliz aniversário, que essa data se repita muitos anos e que você leve a palavra de Deus, esse conforto que você passa para as pessoas. Amém. Pelo resto de tua vida e que tua vida seja longa, longa, longa, longa, com todas as bênçãos de Deus. Gosto muito de você, garoto. Um abraço. Ô, Regi, Deus te abençoe. Feliz aniversário. Mais aqui é a tia Irnes, que te adora muito. Costa Rica. Deus te abençoe. Estou com muita saudade de você. Meu sobrinho Vinícius. Mas que você tenha um feliz aniversário com muita saúde. Que Deus te abençoe, que a avó te ama muito, muito. Amém. Um beijo, um abraço da tia que te ama, tá? Obrigado. Fica com Deus. A outra oi, foi... padre, aqui é a Dani, telefonista da rádio. Estou aqui para parabenizá-lo por mais Dani. Um ano de vida. Parabéns, padre. Ah, tem uma coisa. Santo Expedito ainda está em débito comigo. O senhor sabe por quê. Um grande abraço, gente. Nossa, pessoas maravilhosas. Minha tia Leonor, minha tia Irnes... Leonor de Rolândia, tia Irnes de Costa Rica, meu sobrinho Vinícius, a nossa querida telefonista Dani, que eu brinco todos os dias. Obrigado, sacristão. Obrigado, Cleusa. Obrigado, padre Odilon. Gente maravilhosa, viu? E é uma alegria o poder estar celebrando mais este ano de vida com vocês. Meu grande abraço a cada conquista, a cada dificuldade, sempre contando com a presença de Deus. Acredite, cada pessoa que passa a acompanhar e rezar, para mim é uma vitória em Cristo Jesus. Obrigado, gente. Que Deus abençoe, que Deus os perdi até o rumo da prosa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.